Prepare-se, vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abre coração, que não sabe mentir. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Está começando aqui na sua rádio mais uma edição do nosso programa Máquina do Tempo, o programa que traz as melhores músicas internacionais para você. Hoje, segunda-feira, muito prazer, Rony Santos aqui no comando com você, trazendo as lindas canções que marcaram época dos anos 60, 70, 80 e 90. Aumente o volume do seu rádio e vamos viajar na nossa máquina. Hey! please don't talk to Jessica. You know I love you. Máquina do Tempo. Oh, aí, Máquina do Tempo, trazendo as lindas canções para você matar a saudade aqui na sua rádio. Já já estaremos de volta com muito mais para você. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. Estamos de volta aqui no nosso programa Máquina do Tempo, com as lindas canções para você matar a saudade e recordar aqui na sua rádio favorita. Aquelas que marcaram época desfilam aqui na nossa programação. Vamos ouvir muito mais para você na nossa sintonia. Máquina do Tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. The way you're bathed in light reminds me of that night. God led me down into your rose garden of trust, and I was swept away with nothing left to say. Some helpless fool, yeah, I was lost in a swoon of peace. You're all I need to find. So when the time is right, come to me, sweetly, come to me. Come to me. sucessos imortais. Máquina do Tempo. As melhores músicas, lindas canções internacionais, o melhor do rock, do flashback, das lindas canções, você curte aqui no nosso programa Máquina do Tempo. Que dá um tempo agora, já já voltamos com muito mais pra você. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Beleza, estamos de volta aqui no nosso Máquina do Tempo, com as lindas canções que tocam o seu coração, a sua mente, que toca a sua alma. Você ouve aqui na sua rádio favorita. Vamos ouvir clássico agora na nossa máquina. Aumente o volume, que essa é sucesso. Reta final para você, um grande abraço, uma ótima segunda-feira. Estaremos de volta amanhã na terça-feira, nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, se Deus quiser. Isso aqui, meu abraço, meu beijo, a gente vê por aí. Tchau, tchau.